0-9. Autorizado, até o gate 09. Relativo, autorizado, obrigado. Gol 9937, decola o Zuno 4, controle tomado 120, decimal 8. Salvador em 1208, 937, obrigado. Sim, para falta, mentira. Passaredo 2223, tendo a informação até o repetitivo, vou vitória da conquista, por favor. Informação em curso é a Índia, autorizado vitória da conquista, nível 180. Eu falo da 1-0 com a primeira curva direita na saída a avó 1 após elétrico. E após opló e conforme rota. Transponder 5030, controle 120 decimal 8. Autorizado 1-0 entrada com aqui, você fala da 1-0, curva direita, agora 1 após elétrico, após opló, conforme rota, 5030, transponder controle 120, passarela 2223. Vocês já vêm essa resposta pronto para o feedback em solamente. Recordará, passarelo 2223. Vou só passarelo 2223 novamente. Prossiga. Informar que não cumpra o gradinho de ATC, ok? Sim, informaremos um ponto. Passarela 2223, não escuta. A sua escuta prossiga. Tem condições de cumprir a instrução inferior de 3.000 pés? Pode ser confirmado, senhor. Tem condições de cumprir a instrução inferior de 3.000 pés? Afirmativo, tem condições, né? Passarela 2223. Sente, então cumprir a inferior já coordenado com o controle. Afirmativo, vai cumprir a gradiente inferior, passarela 2223. Prossiga. Seria da presente voar direto ao Elefa? Prisado Elefa. Elefa autorizado. Bom, 755, bom dia, na chegada bom, assim, descida para 4.000 pés, o ajuste 1-0, 1-2. 9970, chame Centro Recife, frequência 12545, alternativa 12685. 1755, vou encerrar a Vitor 3667. Controle. Tranquila, 367. Guarda 367, vou. Oscar Mike Yankee, formação Índia, aguarda cópia. Hotel Oscar, ele frequente, bom dia. Fica mais aqui, hein? Me escuta? Autorizado Manatinho, nome um país, decola da 17 com curva direita no corredor Xé. Transponder 5032, controle em 1-20-8. Fica mais quente com o atendimento correto. Confirma o PLB, autonomia. 1-4 a bordo, 2-0. Gente, está autorizado. Coesão para acionamento, saque de rede. Qual é? Chama a torre 1 no 9-6-9-5, altímetro 1-0, 1-2, bom voo. Quem que bom dia? Autorizado acionamento chame táxi. Para Sol Salvador, bom dia, azul 2783, com informação ainda, autorização vitória da conquista 160. Azul 2783, informação Índia em curso, autorizado vitória da conquista, nível 160, decola da 1-0 com primeira curva direita, na saída Arvon 1 após elétrico e após Oplor, e conforme rota, transponde 5041 no controle 1-20-8. Para a conquista, decolando 1-0 com curva direita na agora Lefa Outland, aciona 5041 no controle 1-20-8 do Azul 2783. Azul 2783, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Reportar. Tango Mike Bravo Yankee, controle. Do 2 milhas da posição coral, seu estado está terminado, chame o controle Ilhéus na frequência 120.1. Salvador, bom dia. Voo 759-04 para pushback acionamento. Voo 759 autorizado, pushback acionar em contato. Repassará para o cálculo 759. Azul 2704, informação Índia em curso. Confia. Autorizado Recife, nível 350, decola da 190 com primeira curva à esquerda, na saída Fuca, transição Caju. Transponder 5042, controle em 120 do Squawi. Azul 2704, saída com Cajama, após Jama Cajama. Cotejamento correto, reporte pronto para o feedback em cima. Paulo Salvador, é o voo 649, bom dia. Voo na 649, formação Índia, guarda costa. Paulo Salvador, voo 1759 para o táxi, 188 a bordo, 4 horas e 5, Galeão com alternativa. Taxi, via parte 1 no Índia, ponto de espera, chamada Rio no Noite, 695, altimetro no 012, bom voo. E 2 ajustes via Índia, e ponto de espera 2019, 1759, muito obrigado, bom final de semana. meio 49, copia. Autorizado posto seguro, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da Euleda, após direto posto seguro. Depois do 144 é a primeira aerovia, posto conforme transponder 5043, controle 1-2-0 desse modo. 360, autorizado, falando na frente da direita da Euleda, boa da frente do 144. 0-4-3, 1-2-0, 1-0-4-3. Responder 5043. Gente, protegimento correto, é porte pronto para o pushback acionamento. Oscar Mike Yank é autorizado o táxi, chama no ponto de espera da Oscar. Chamará no ponto de espera da Oscar, o Oscar Mike Yank. Oscar Mike Yank é autorizado a alinhar pistão na 7, chama para decolagem. Alinha 759, decola 33, controle Salvador 1208. 208, bom dia. Bom dia. Bom dia, 759, bom dia, contato cadastro, mantenho o Niju 360 na saída da El. Da El 360, 759. Oscar Mike Yank é autorizado a decolagem pistão 17, vento 030 graus, 0612 de sinais. Yeah. 1755, chame torre na frequência 18.95. 18.95, bom dia. O nosso 759, o Ileda. O Ileda, 759. O nosso 755, bom dia. O nosso 755, continua em aproximação, aguardando autorização de pouso. QNH-10012, informa o helicóptero Sierra 76, decolando agora da 1-7. Se interferir com a sua aproximação. frente do traço e vou aguardando a autorização. Vou 755. Papa Romeo Oscar Mike Yankee, que decola os 35 na proa do farol de Itapuã, controle 120 decimal 8. 120 Yankee. O nosso 755 pouso autorizado pistão 1-0, vento 030 graus 059. Autorizado pouso na 1-075. Falo, Salvador Azul 2783, parte 3, parte braço, a posição, decoramento. Azul 2783, autorizado, chegar aqui na reporte técnica. Vai manter com ele, acha. Manati? Afirmativo. BVJ está autorizado direto em Manati, reporte afastado 20 milhas de Salvador. Passará 20 milhas de Salvador, gente. Brilho? Sim. Passaredo 2223 para puxo 10, acionamento, posição 1-3. Sim, tá bom, presidente. Mike X-Ray Bravo, te considero autorização no pushback, aeronave da remota 1-3, solicitou um pushback. Grata pela colaboração, já será autorizado. Passarei de 2226, autorizado. Pushback acionamento, reporte para o TAC. Autorizado pushback acionamento, reporte para o TAC, passarei de 2226. Voo 9649 na escuta. Luna 755, solo 38, Olibra, primeira direita, solo Salvador, 121, decimal 9. Olibra, 219, 1975. Número 2, setor Aguarda. Solo Salvador, 1755. Luna 755, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, táxi lento via Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa, antes da Juliette vai reportar, táxi lento. Chama em Recife na frequência 125 decimal 1, na alternativa 128 decimal 3. 125, vou 1-7-5. Bom dia, na chegada Ponce, desça para 4 mil pés, o ajuste 9012, após a posição Lagoinhas, foi seguido 367. Após a posição Lagoinhas, foi 367, seguindo ao 80, no 0-2. Pista para 4 mil pés, o ajuste no 0-2. 4.002, 39. 39, taxi via site 341 no Índia, ponto de espera chamando manhã no noite desse 195. Na era passagem ao ATR da Passaria, do site como número 2, ponto de espera. Bom voo. Entra, parte 3, parte 1 no Índia, ponto de espera chama 2895, como número 2, seguindo o ATR da Passaria. Obrigado, vamos trabalhar. Ô, Salvador, o 197. Confirme. Aqui na entrada da Nova E com a Alfa, em alguns malvores, e os gasolinos estão comendo direto, os três da taxa não devem abandonar o caminho. Tem que tirar isso aí, da polícia privada, uma barriga. Vou na 755, eu entendi que há um problema na taxa Alfa entre a próxima época. Mas essa transmissão foi muito baixa, foi incompreensível. Pode repetir, por gentileza. Tem um animal morto na junção da Eco com a Alfa. E os aviões estão comendo os restos ali e eles não saem da taxiway. Tem que se aproximar muito para que eles abandonem os restos mortais do animal. Tá bom? Alguém tem que dar uma limpada. Sim, sim. Será informado a Israel sem condições de prosseguir com cautela ou deseja guardar a viatura? Não, não, já ultrapassamos o local. Gente, já foi informado e solicitado que o fiscal de pode prosseguir até a taxa. Grata pela informação. Prossigo o táxi via Alfa Juliette até o gate no zero. Agilizando, por gentileza. Azul 2704 aguarda para o feedback e acionamento. Alô, Salvador, aqui é o da Michael Cedrado, pode negativo, informa a aeronave prosseguindo para o setor sul, parte é outra aeronave aguardando o pushback. Então será, irá aguardar em torno de uns 10 minutos para o início do seu rebote, ok? F49 vai aguardar a passagem do Boeing da companhia após o início do pushback. A passagem do colega da companhia está autorizado o pushback na antena, mas está com a nossa passagem. Bom, o nosso 755 só dará passagem até já na entrada do pátio, já liberando a taxa Juliette após ingressando até o 10. Grata pela colaboração, bom dia. Tchau, 10, bom dia. Copiado por frequência livre até o retorno. É autorizado a linha área manter pitão na Z. Aí mantenhamos o 0-2-7-3. Passaria do 2223, decola off 45, controle Salvador 1208. Salvador. Uno 208, Passarela 2223. Obrigado, bom expediente. Igualmente. Controle Salvador, muito bom dia. Passarela 2223, saída Árvore 1, restrita a 3 mil pés. Passarela 2223, está em contato com o radar, supa sem restrições para o nível de 180 na saída Árvore 1. Sem restrições a 180 na Árvore 1, passarela 2223. Observou formação Índia, aguarde para a costa. Passarela 2223, após 2 mil pés, o Elefa. Após 2 mil pés, Elefa, passarela 2223. Olá, Max Chagou, Proscópio. Max Chagou, filial autorizado, via rota do plano de voo, nível 080. Subida coral, curva à direita após a decolagem da 17. Aciona 0277. Controle 120.8. Combate. Deu autonomia? Ok, para acionamento torre 1895, quer negar 1012, mais seguro. Azul 2704 na escuta. Confirma iniciar o feedback. 010 graus 059. Livre de colagem azul 2703. Fechamos quando pronto novamente, 2704. Autorizada até o ponto de espera da 1-0 via Fátima em Índia. Próximo ponto de espera, torno 1 no 8-95, QNH 1-0, 1-2. Compreendeu, livre táxi via Fátima até o ponto de espera da 1-0, 18-95, lá com 1-0, 1-2. Bom, não tem passo 9. 4-9-8-1, desça para 2.500 pés, o ajuste 1-0-1-2, autorizado para o procedimento RNAV. 2502, autorizado em 902, 492. Salvador, bom dia, azul 27, azul 3. Pode ir. Uno 60. Uno 60 na árvore azul 273. Aguarde 274. Terra Transformação Índia. Terra Novembro, Terra Tango, Aguai Chapote. Bom dia, eu vou 649, se aproxima do ponto de Terra 190, pronto. Gol no 649, autorizado a alinhar e manter a pista 190. Mantém 190, gol no 649. Está 04, se tiver questionamento, chama para o ataque. Vitor Thiago, até o próximo ataque. Meia 312, bom dia, na Serra da Mare, desça ao nível de voo 050, após a posição Mare, voo Serra Vita 366. Na Serra Novembro, Serra Tango, Vita Thiago Hotel. Fátio, pessoas a bordo de autonomia. Corno 649 vai aguardar alinhado. Infraero está capturando uma serpente na pista 1-0 aqui. Ok, igual com a caminhonete lá, quando tem capturado. Confirma o Brasil 2-4-9-1? Brasil 4-9-8-1, passe, espera no Serra Vida 366 devido à pista 1-0 impraticável. Cliente, qual o motivo? Eu envolvo ter uma serpente na pista. Gente, 492. Faz 8-1, se possível, faça espera com curva pela direita. Hoje vai fazer pela direita, o inbound vai ser o 172, tá certo? Confirme, não aprendi. O inbound 172, curvas pela direita, pode ser? Autorizado. Gente. A 3 do 92 inicia a redução para evitar a espera mais próxima. Já está reduzindo o orçamento dentro do 3 do 92. Na São Gonçalo, 2 horas e 15 minutos, a bloqueia 83 a bordo. 2704, táxi via Índia, para o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera toda, 1-9-3-9-5, Kenegal 1-0, 1-2. No 649, pista livre agora. Está autorizada a decolagem, vento 030 graus 07 nós. Decolagem 0, vou na 649. 66. Jet 366, seguindo o procedimento 2. Oito. Caso 2783, mantenha a saída. Mantenha 2783. Controle, Salvador, bom dia, até 3304. Então, 3304, na chegada Bonfim, vista para 4.000 pés, o ajuste é no 0-1-2. Bonfim, 4.000-1-0-1-2, 3304. Azul 2704, mudei Bonfim 0-1-0. Azul 2783, voe Elefa na presente. Pro Adi, o azul 2783, obrigado. 1057. Voo no 649, decola 57, tive controle Salvador, 1208. 208, voo no 649. Jeto Vitória da Conquista. Está presente Vitória da Conquista, passarelo 2223. Salvador, Agronomia 49, muito bom dia, decola da Eoleda, visual. Agronomia 649, contato radar, Sigma Seja 360, após 2.000 pés, Veleda. 360, após 2.000, Leda, Agronomia 49, muito obrigado. Visando azul da 491. Do 4981, chame torre na frequência 08, decimal 95. 1895 dela. Sobe 63, 1-2, foi estável, 366, descida para 2.500 pés, o ajuste é no 0-1-2. Desce para 2.500, voando, tem a vista 3 também, ou está perto? 08, 020 graus, 089. Autorizado, pouso, pista 1-0, pegaram a quadra então? Afirmo. Show. Dan 3304, vai ser a vida 367. Já a vida 367, 304. Azul 2704, a Lima tem cabeceira 10. A Lima tem cabeceira 10, você vai ter passo. Tiberia direita, chamou seu aluno, 219. Tiberia direita, Salvador, 219, 4. Salve, Salvador, muito bom dia, azul, 491, lembrou? Azul, 4981, Alfa, direto, portão 01. Alfa Juliette, qual é a posição? 01, por favor. Positivo, 01. Passarido 2226, chame centro Recife na frequência 1260, alternativa 28.8. Alô. Zona 649, chame centro Recife, frequência 1251, alternativa 1285. É 251 a primária? Primária 1251. 251 e 2835, Zona 649. Obrigado, até daqui a pouco. Vai ficar Mike Yankee, prossiga 1510, direto para o farol de Itapuã. Reporte para descida e confirme o POB. B7783, chame centro Recife na frequência 1260, alternativa 1268. 260-288, obrigado, bom dia. Olha, Sané 6312, sinal R9, pistão 90. Sané 6312, chame torre na frequência 8.95. Abraço 8895, Sané 6312. Torre Salvador 120, decimal 8, azul 2704, obrigado. Sério, está autorizado o táxi, você vai interceptar o bote para ingresso. 4 de Salvador, bom dia, o azul 2704, decolou Buca, cruzando 1.100 pés. Azul 2704, contato radar, se manter o 350 na saída Buca. Até o 350 na saída Buca, o 2704. 1.60, subida coral, curva à direita após a decolagem da 1.0. Aciona transponder 0276, controle 1-20-80. Autorizado ao Porto Seguro, nível 160, decola pelo 10, curva direita na saída coral. Depósito acompanha a rota do plano, transponder 0276, controle 1208, azul 2772. Correto, 2772, chama para pushback acionamento. Amarelo. Como é que você agou, como tem ponto de espera? C04, desça para 2510, o ajuste no 012, autorizado o procedimento RNAV. 2510 no 012, autorizado RNAV, 7304. Delta está autorizado a decolagem pista 17, vento 020 grau 07 nós. É 312, solo 08, libera a direita, chame solo, 1219. Libera a direita, chame na solo 219, também, é 13. Palmeiras, Mike Serra Golf ali, mantém cabeceiro 17, reportando pronto. Solo Salvador, bom dia, chame 6312. Chame 6312, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, chame 6312. Salvador, 2796, guarda-copa. Assim, o nível de voo 100 na saída MOMO. Informação nível de voo 100, saída MOMO. Haveria a possibilidade de livrar o Vitor Sebastião da restrição, senhora? Retaliação está livre. Nível da restrição acendendo ao nível de voo 100, saída MOMO. Vitor Sebastião. Serra Golf, autorizado a colagem, 7 ventos, 040 graus, 069. Azul 2796, pronto, corte. 2796, João Pessoa, autorizado, via rota do plano de voo, nível 170. Subida Conde, curva esquerda após a decolagem da 10. Aciona 0276, controle 120, decimal 80. Corrigindo 0275, 34. 35, alterna 2005, azul 10, mais boa. Mike Serra, Golf, decolar 210, controle Salvador, 1208. 08, obrigado. Salvador, Papa Romeo, Mike Serra, Golf. Romeo, Mike Serra, Golf, contato radar, submantém o nível 080 na saída Coral. 080, sai da Coral, tá livre da restrição, Max Serra Golf? Max Serra Golf, sub mantém 080, livre da restrição. É 080, mas informa Max Serra Golf, travou de recheque, após 4 mil, solicitar regresso para a realização da RNAV. Gente, Max Serra Golf, reporte para o regresso, sub mantém 4 mil pés. Gente, subindo para 4 mil, Papai Romeu Mike Serra Golf. Passando o Vitor, traga o informe a Proideal para o destino e, se possível, estimar de pouso. É a Proa 307, ó. Com estimado de pouso aos 1200, Vitor Charles Hotel. 1200, copiado. Vitor Charles Hotel, autorizado para direto destino. Direto destino autorizado, Vitor Charles Hotel. Grato. de ajuda, Cairo Lorenzo, autorizado. Uno meu país, decola da 17, curva direita, corredor Axé. 0160, 1208. Vitor de Júlio, correto, para acionamento 1895 a torre, 62 ajuste. Estabilizado, 3304. 3304, chame torre na frequência no 8.95. 1895, 3304, bom dia. Direcionado, sem prontar.